Quando o treino foi saber, 3 horas eu prometo. Via Pátio Índia Alfa, do ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Índia Alfa, chamará nessa, quando pronto, 3662. Até 3850, vamos com possibilidade de voar à direita frotinha. Voe MOM inicialmente aguardando o Prode Froti, 3858. Prode MOM aguardando Froti, até 3850. Foi o 3662, está pronto, mandou zero. 3662, Alim mantém preparando-se para decolagem assim que autorizado pela torre. Sim, Alim mantém 3662. Chamei 6313, solo 0000, libere próxima direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Libera, direita, Alfa, pode fazer, gente, chamei a informação, torre na noite, decimal meia. 8:30. De Salvador, é 6748, está avisado em elétrica. Sardiete 6748, mantém a aproximação e informarei pista livre. Aguardando, valeu. Descendo e mantém 4000 feet, altimeter 1015. Clear above, arrival, descend and maintain 5,000 feet, altimeter setting 1015, as we'll approach 309er. Estacionamento Bordo 604. Portão 4, autorizado, champanhe estáxi. Chamar a 7748, pouso autorizado, Cabeceira 10, vento no 30 graus, 89. Teve pouso, pistado 10, é, 6748. São 3662, decola ao 02, chame controle 1935, tomou voo. 1935, obrigado, boa noite. Posto 9613, sua informação, só deverá aguardar o pushback da aeronave da companhia no Uno, para assim prosseguir para o portão Uno, tá ok? Então vai manter posicionando da Juliette e aguardar. Aguardar da Juliette, a puxada. São 3858, submantém o nível 370, centro Recife no 2685, alterna no 33 decimal 65. 2085, 3365, 3858, boa noite. Boa, São 3662, contato radar na decolagem, submantém o nível 370, saída PUC. 370 na PUC, confirma. Saída PUC, 3662. Sim, 3662. Taxigol 1604, estamos com 1037 a bordo, 3 horas e 35 minutos de autonomia, saindo do Recife. Autorizado táxi, vem de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. De Alfa, ponto de espera 186, torre Gol 1604. Só corrigindo, ponto de espera, vai chamar essa frequência. 7, Gol 1604. Jet 6748, solo 04, libere a direita, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 6748. Para pushback, acionamento na 02. 3152 é o número 2 no setor, aguarde e chame em 186, tá ok? Sim, a gente vai aguardar o 3152. Posto 9310, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do gol, se já está iniciando o táxi, já pode iniciar o pushback. Márcio, coordenando com o pessoal de solo, já pode iniciar no push, coordenação com o gol na retaguarda. Obrigado, 6310. Salvador, voo no 604, pode esperar pronto. 604, a linda cola, cabeceira 10, vento no 30 graus, 89. A linda cola, tá 10, voo no 604. Passejada, Juliette, OMP 6748. Gente, mantém a posição e aguardando alguns instantes, 6748. M62, submantenha o nível 370, chame centro Recife no 26, decimal 85, alterna no 33, decimal 65. 2685-3365. Obrigado, boa noite. Fox 09, descend and maintain 2,000 feet, altimeter 1015, cleared final approach, let's exit, runway 10, report back. Descend 2,000 feet, altimeter 1015, will report established, ISO 4209. Chanel 6310, está acionado, pronto, táxi, nosso PO de hoje é de 8585, alternando Natal, autonomia de 2 horas mais 15 minutos. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa nessa frequência para decolagem, obrigado, boa noite. 1604, decola ao 08, chame controle em 1935, bom voo. Controle 1935, grato, boa noite. O Chanel 6313, assim que o táxi que a aeronave da companhia iniciar o táxi, já pode iniciando lentamente seu portão 01. Possível ingressar, portão 01, Chanel 6313. O objeto 6748 vai ficar atento ao início do táxi do Chanel, também pode iniciar seu portão 03. Portão 03, para o 6748, está atento. Ocean 6310, ponto de espera do 10, pronto. Ocean 6310, Alinda, cola cabeceira 10, vento 130 graus, 8 nós. Alinda, cola da dentro, Ocean 6310. Mizuno 52, será me escuta? Prossiga, Ocean 3152. Afirmativo, autorizado, puxa daí do treinamento, chame a vista. Uma para o táxi, o Ocean 3152. 24209, complete final, call now Salvador Tower, 118, decimal 6. 118, decimal 6, Salvador 4209. Tower Azul 4209 established on the ILS runway 10. Four 209 here to land runway 10, wind 120 degrees 0 knots. Clear to land runway 10 Azul 4209. Chamei 6310, decola 0135, controle 1935, bom. 1935, muito obrigado, uma boa noite. 6310. 5, alterno 1235, alternando 1335, 65, bom 04. Boa noite, Chamei 6310, decolado no perfil da Aracaju. Chamei 6310, contato radar na decolagem. Sube mantenha o nível 350, da presente voa e jamo. Muito obrigado, da presente vai voar jamo 63013, 1 minuto, cópia, Guarulhos. Então, antes da cópia, eu gostaria de ver a possibilidade de forma com a senhora, se poderia coordenar nosso plano via uniforme Zulu 21, ao invés do uniforme 50. Na frente do Latam, mas em função do horário do dia, existe a possibilidade. Aguarda só um minutinho que eu vou tentar coordenar sua consciência. Tá. Vai estar 3-2 para o táxi, está com 175 a bordo, 12:20, Aracaju. Táxi aí em Alfa, ponto de espera sobre nessa frequência para decolagem. Índia Alfa nessa, chama na Alta, 3-2. Do 4209 on the ground at 16, leave in next right and proceed your taxi Alpha Juliet to gate 8. Taxi via our right and Alpha Juliet gate 8, do 4209. Cola da lixeira 10, vento no 20 graus 8 nós. Ali decola 10, o SAM, 3, 2, 3. R6 no 3, está na minha escuta? Siga, minha 3 no 3. A gente já coordenou aqui junto com o FMC, o Centro Recife. E ele já está tudo certo, não, a princípio não tem nenhum problema, não. Mas você vai ter que fazer uma CHG junto à sala IES, tá ok? Porque sem a CHG eles não liberam lá. Mas sem filho da CHG, eu já atualizo o seu plano e já libero a cópia, tá ok? Você, eu já com a companhia. Submantenho nível 350, chame centro Recife no 26.85, alterno no 33.65. Ok, Recife na primária 2685, secundária 3365, muito obrigado, bom domingo. Decola 19, chame controle 1935, bom voo. 935-3152, obrigado. Pessoal, Salvador, tá 3152, boa noite. Boa noite, então 3152, contato radar na decolagem, submantenho nível 330, Vojama, tá presente. 330, Vojama, então 3152. Golfinho, meu botão. Salvador approach, boa noite. The port Gulf 019er, we are descending flight level 160, we got information, uniform. Air Portugal 019, squawk event, clear ball for arrival, descending maintain 4,000 feet, altimeter 1016. We run altitude 4,000, 1016 altimeter, bomb arrival, Air Portugal 019er. Minuto, cópia. 52, submantém o nível 330, chame centro Recife na 26 decimal 85, alterna na 33 decimal 65. 265, confirmado? Ano 26 decimal 85, alterna na 33 decimal 65. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pezulu 21, no Trive, após a partagem linha, após conforme rota do plano de voo. A subida Arbor, Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, 5510 é o código, 1935 é o controle. Senhora, apenas o final da mensagem, apenas após o código transmitido. 0-1-1-9-3-5, eu repito a autorização, todos sem problemas. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 21, Trive, e após a Papa Charlie Lima, a subida Arbor Elefa, primeira curva à direita após a decolagem. 5510 é o código, 1935 é o controle. Ok, autorizado então Guarulhos, nível 340. Up 21, Trive, Papa Charlie Lima. Saída Arbor, transição Elefa, decola com a primeira curva à direita. 5510 transponder, controle 1193. 6747, cotejamento correto, somos a pushback e estouramento. Então, 6747, tá. Na 3305, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 06, reduza para 2509, 3305.